viveu e dos nossos planos, daquele batom vermelho na sua boca, vestido colado que inveja as outras. Mas a gente terminou, sofreu o dia inteiro. Hoje é quinta-feira, bateu um desespero. Me deu um desespero. Tô com saudade da minha ex. Tô com vontade de dormir com meu bebê. Será que rola o TBT? Será que rola o TBT? Tô com saudade da minha ex. Tô com vontade de dormir com meu bebê. Será que rola o TBT? Amor difícil de esquecer. Mas a gente terminou, eu sofri o dia inteiro. Hoje é quinta-feira, bateu o dia.